capitais. A avareza, né, que é o egoísmo. A gula. Ira ou agressividade. A inveja. Luxúria. A vaidade. O que mais? Está faltando mais um. O ciúme a gente vai acrescentar, mas ele não é dos sete pecados capitais. Mas vamos acrescentar o ciúme, vamos acrescentar a maledicência e vamos acrescentar o orgulho. Dá para fazer 11 pecados capitais. Nazareno, qual é a matriz, qual o sentimento, qual é a emoção primitiva que está por trás de quase todos esses problemas? Do egoísmo, do orgulho, da maledicência, da inveja, da vaidade, da ira. O que é que tem por trás disso tudo? O orgulho é o pai de muitos vícios, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por trás dele tem uma emoção mais primitiva ainda, que vem dos reinos anteriores. O medo, o instinto de autoconservação da espécie. Como a gente experimentou secas, invernos prolongados, guerras, períodos de falta de alimentos, a gente aprendeu a acumular bens, propriedades, tesouros, víveres. É o egoísmo. A gente tem medo de passar necessidades. Aí nós desenvolvemos também o orgulho, a vaidade. Nós temos medo de ser rejeitados. Nós queremos que todo mundo goste da gente. Aí a gente bota uma roupa bonita, uma roupa bacana, anda na moda, não pode usar nada esquisito, porque a gente tem muito medo de ser rejeitado. É um dos maiores medos da psicologia, a vaidade. Porque a gente quer mostrar mais do que a gente é. Aí a gente tem também a inveja, porque se alguém brilhar muito, se alguém for muito belo, muito jovem, alto, dos olhos claros, cabeludo, não é? Forte, com saúde, inteligente, carismático, tiver um talento especial, a gente tem inveja. Por quê? Porque aquela pessoa é uma ameaça à nossa autoestima. Porque a gente não é tão bacana como ele, a gente fica se achando diminuído. Aí o que a gente faz para compensar? A gente usa a maledicência, começa a falar mal da pessoa. Ah, aquele Divaldo é muito orgulhoso, Divaldo é muito vaidoso. Porque incomoda o brilho, né? Aquela estrela que é aqui na Terra, na sua oratória, no seu, na sua dedicação, claro, com suas limitações, seus defeitos, mas a gente fica procurando defeito. Né? Por quê? Porque a gente quer diminuí-lo para que a gente fique melhor. Aí a gente tem a ira, que é a agressividade, é medo. Se você olhar um animal acuado, ele ataca porque ele está com medo. O seu território está sendo invadido. Aqueles meninos de 14, 15 anos que estão com 38 na mão, eles estão se tremendo, pessoal, de medo. Eles matam é para que todo mundo os respeite. Porque ele morre de medo. Ele quer mostrar que ele é o traficante mais perigoso, que ele mata mesmo por qualquer motivo. Para conquistar o respeito, para ser temido e não ficar morrendo de medo, porque ele morre de medo. Então veja que um dos maiores problemas da humanidade é ainda a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estado em que nós encontramos. E esse medo vai gerar também o que é a síndrome do pânico. E Nazareno, qual é uma outra fonte de problema que a gente tem, que Buda, por exemplo, diz que é a maior fonte de sofrimento da humanidade? O budismo fala. Qual o principal problema do budismo? O apego. O apego. Quase todos os problemas vêm do apego. Nossos medos vêm do apego. E Jesus exemplificou a renúncia, o desapego ao máximo. Ao máximo. Entregou sua mãe, entregou sua vida, entregou suas roupas, nunca teve carro, nunca teve casa.